Hey, tô pintando essas peças com sangue dos meus inimigos. Não preciso de arma pra fazer eles não mexerem comigo. Olha os meus amigos, eles não me reconhecem como amigo. Meu semblante mudou, só peço que não escutem o que eu digo. Ei, atraí do universo uma força de vontade para fazer. Meu cachorro não muda e eu quero dele me desfazer. Eu bolo essa culpa e trago entre as linhas, isso tá escrito. Não culpo minhas falhas, não somos iguais, porque eu não tenho espírito. Tô vendo meu pai apertando o gatilho na minha cabeça, dois passos de um suicídio. Todo mundo tem dias ruins, e é nisso que eu acredito. Queimando meus ganhos com PVC, só pra me satisfazer. Outros investem em você, já eu me revesti do que eu sempre quis ter. Tô contando essas balas, eu não vou parar. Tô contando esses corpos, não vou me entregar. Estou à beira da loucura, não me sinto bem. De ontem à noite só me lembro que matei alguém. E eu matei alguém, ontem matei alguém. E eu matei alguém, ontem matei alguém. Sangue que segue, sangue que ferve. Sangue que segue, sangue que ferve. Tô limpando meu tênis, tirando esse sangue. Ansiedade faz parte do corpo. Nos copos eu jogo mais litro. Minhas pedras infinitas me matam aos poucos. Tô em atrito, vivo em gastrite. Só não repito minha vida no beat. Escondo segredos debaixo do meu travesseiro. Pesadelos resistem. Entre a foice e o martelo, coisas estranhas têm acontecido. Me comunico com os mortos quando eu durmo, e eles não querem ser esquecidos. Meu avô me ama, por isso ele me protege de ter uma fama. Quem nasce no solo, um dia cresce. Levito como um Leviatã, plantei uma bomba no avião da TAM. Resisto, não mata minha irmã e pegar a parte dela do testamento amanhã. A loucura me leva a conta as bolas e brincar de roleta no sangue. Essas balas eu não vou parar. Tô contando esses corpos, não vou me entregar. Estou à beira da loucura, não me sinto bem. De ontem à noite só me lembro que matei alguém. E eu matei alguém, ontem matei alguém. E eu matei alguém, ontem matei alguém. Sangue que segue, sangue que ferve. Sangue que segue, sangue que ferve.